de amar. E quando o amor acontece assim, acabando esqueço de mim. Quem ouve seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Por favor, pra ela dar conta, que o meu coração se partiu.

quero morrer se você me der oi. Lindezinha, meu amor. Lindezinha, meu amor. A solidão é acabar comigo. Fique amando, voltar. Se você quiser me dar um castigo, é chegar, amor. Pode voltar. E eu não consigo esquecer de você. Eu sinto muito difícil pra mim. Diga porque me deixou tão sozinho. Menininha. Menininha. Menininha. Meus amores. Coração e pedra.

Nơi chân